Esse é um audiotexto do blog O Espaço sobre o post Coloque um tubarão no seu aquário ou como a insegurança impede o crescimento. Os japoneses adoram peixe fresco. Porém, as águas perto do Japão não produzem muitos peixes há décadas. Assim, para alimentar sua população, eles aumentaram o tamanho dos navios pesqueiros e começaram a pescar mais longe. Quanto mais longe iam, mais tempo levava para o peixe chegar. Se a viagem de volta levasse mais do que alguns dias, o peixe já não era mais fresco. O mercado japonês, obviamente, o rejeitava. Para resolver o problema, as empresas de pesca instalaram congeladores em seus barcos. Pescavam e congelavam os peixes em alto mar. Os congeladores permitiram que os pesqueiros fossem mais longe e ficassem em alto mar por muito mais tempo. Mesmo assim, os japoneses continuaram a notar a diferença entre o peixe fresco e o congelado, e por isso não gostaram. Então, as empresas de pesca resolveram instalar tanques de peixe nos navios pesqueiros. Eles pescavam e colocavam os peixes nos tanques, como um aquário. Depois de certo tempo, pela falta de espaço, os peixes paravam de se debater e não se moviam mais. Daí, chegavam vivos, porém cansados e abatidos. E novamente, os japoneses podiam notar a diferença do gosto. Por não se mexerem durante dias, os peixes perdiam o gosto de frescor. Os japoneses preferiam o gosto de peixe fresco e não o gosto de peixe apático. Como eles resolveriam o problema? Como trazer peixes com gosto fresco? Para conservar o gosto de peixe fresco, os pesqueiros ainda colocam os peixes dentro de tanques. Além disso, também adicionam um pequeno tubarão em cada tanque. O tubarão come alguns peixes, mas a maioria deles chega muito vivo no mercado. Os peixes permanecem em estado de alerta a todo momento. Em outras palavras, permanecem frescos porque são desafiados. O que você acha dessa história? É um conto que ficou famoso na internet. De caráter motivador, ele circula principalmente nas páginas de empreendedorismo, vendas, marketing e afins. Em um modo geral, a ideia é não se acomode. Almeje grandes objetivos e se mantenha nadando forte. Não fuja dos desafios, ao contrário, pule para dentro deles. Aproveite o que o jogo oferece e nunca seja o jogador relaxado. Essa é uma mensagem interessante e muito válida. Contudo, eu gostaria de te oferecer uma interpretação diferente. Para isso, gostaria que aproximássemos um pouco mais dos princípios do espaço, mais precisamente o princípio de cuidado e controle do ego. Aqui, então, poderemos perceber uma lição também valiosa e um pouco mais profunda. A gente lembra que o ego é um tanque cheio de peixinhos. O ego é um senso de identidade refletido e baseado na opinião que os outros têm de nós. É um centro que tem como parâmetros a comparação e a resposta que causamos às pessoas ao redor. Quando você está baseando a sua identidade em pilares externos como esses, você se sente sempre incompleto, inadequado e inseguro. A resposta do outro é imprevisível, e uma relação de comparação é uma relação em que todos saem perdendo. Assim, a partir do sentimento de inadequação, trabalhamos duro para se encaixar, aperfeiçoar a imagem e arrancar cada vez mais reações que nos agradam e nos preenchem temporariamente. Dessa maneira, o ego vai sendo engordado, e à medida que ele cresce, cresce também a necessidade de aumentá-lo mais. Passamos, assim, a nos isolar. Não mais somos capazes de escutar. O ego ouve por nós, mas somente aquilo que ele gosta de ouvir. Não mais somos capazes de falar. O ego fala por nós, mas somente aquilo que diz respeito a ele mesmo. Então, sem perceber, estamos sozinhos, dentro de uma bolha, sozinhos, com a imagem perfeitinha que desenhamos de nós mesmos. O ego é um tanque cheio de peixinhos tranquilos e confortáveis, protegidos, mas sem o frescor da vida. A confiança para encarar os tubarões. Quando alguém ameaça perturbar aqueles peixinhos, nossa, a reação é instantânea. Como pôde? Nosso ego é tão perfeito e ao mesmo tempo tão frágil. Ameaçá-lo é risco de vida. Qual foi a última vez que você deixou os seus peixinhos se moverem assustados? Qual foi a última vez que você teve coragem de se abrir e expor o seu ego? A sensação, sem dúvidas, é mais do que desconfortável, mas é justamente o incômodo que mantém o movimento do corpo e da mente, permitindo o frescor da vida. Se lhe tecem uma crítica, um comentário ou se agem de alguma maneira que gera incômodo e se aquilo arranca de você uma reação imediata de raiva, autodefesa, fuga, então essa pode ser a zona de conforto do seu ego. A reação agressiva é um mecanismo para situações de risco. Porém, as críticas só oferecem risco ao próprio ego. Rejeitando-as instantaneamente, você isola e protege seus peixinhos. Eles ficam tranquilos e você não sai do lugar. Portanto, deixe que coloquem tubarões no seu tanque. Absorva a crítica. Deixe-a entrar e te mover. Deixe que ela passe por seus filtros, valores e critérios. E se após isso você sentir que elas devem ser descartadas, então as descarte. Mas tendo consciência de que essa não foi uma reação de defesa de peixinhos. Quando estamos conscientes de que não é o ego que nos define, então perdemos o medo de abrir a nossa caixa preta. Comentários sempre vão existir. As pessoas inseguras ou são afetadas por todos eles, ficando para baixo, desorientadas e se perdendo, ou os descartam através de atitudes duronas, tentando, frente ao falso perigo, se autopreservar. Mas as pessoas verdadeiramente confiantes sabem receber qualquer tipo de ponderação, sabem que o que incomoda pode estar tocando a zona de conforto egocêntrica, sabem que podem aproveitar aquilo e extrair tudo o que há de positivo, sem se diminuir. Encarar um tubarão não é matá-lo antes que ele possa cair no tanque. Ao contrário, é deixar que ele caia, que mostre novos caminhos e, no fim do processo, sair ileso e com novas perspectivas. Dito isso, chegamos à nossa lição. Coloque tubarões no seu tanque. Deixe que eles entrem. Questione-se e mova-se. Mude. Volte atrás se necessário. Isso também faz parte do processo. Aprender, desaprender e reaprender. Assim é a vida daqueles que se desenvolvem. Reconheça o seu potencial e esteja firme para aprender com as críticas. Você não precisa rejeitá-las. Você é incrível por si só. Os comentários são parâmetros apenas para o ego. Encontre o lugar que mais machuca o seu, o que mais dói. É lá que você precisa trabalhar. Ouse trabalhá-lo. Autoquestões para identificar um ego forte e sensível. Cego pelo perigo e incapaz de raciocinar qualquer coisa, espantando os tubarões e protegendo os peixinhos, eu rejeito imediatamente quando alguém tenta me tecer uma crítica? Sinto-me frustrado ou com raiva recebendo aquilo de uma maneira muito pessoal? Acuso o outro de usar o critério pessoal? Exemplo, você está falando isso só porque não gosta de mim, ou só porque fiz isso ou aquilo. Estou pronto para procurar características no outro que desqualifique o seu posicionamento? Exemplo, de autoridade. Quem é ele para falar isso? De devolução. Você também faz a mesma coisa. Nego até a última instância qualquer tipo de apontamento que não me agrade ou relativizo o que está sendo dito? Exemplo, mas não é bem assim. Se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, então pode ser que você não esteja crescendo tanto que poderia. Acredite em você, eu acredito. Nunca se esqueça de questionar-se. O questionamento é a base do autoconhecimento. O que achou do texto? Espero que isso faça sentido para você também. O cuidado com o ego é um dos 7 princípios do espaço. Para saber mais, assine a lista de e-mail e baixe o nosso e-book gratuitamente. Um abraço!